de gars, à ta tigre à l'infest. Quand j'étais une manigasse, quand y'a siroc na mes. Des choses le macada, nous ta tigre na mes. Des choses le macada, nous ta tigre na mes. Et si qui sta, big en enflammé, si qui sta. Et si qui sta, big en enflammé, si qui sta. Et si qui sta, et si qui sta. Et si qui sta. Daniga tu lego, Daniga tu lego, Daniga tu lego, lego, lego. Sa chiga na festa sa danya bajong, mini sa bati chong, ta pushanya shisha fazinya balong, mbeng pa kurtisong. Está quente por poder acredita. Dani toca fica nesta grita. Hoje está rasta nem cabo duvida. Tchau mandinha patrão. Hoje bem carregar. Até chega na fest. Hoje tem pra ligar. Ponha siroc na mes. Deixa a slama cadar. Nunca chila na mes. Deixa a slama cadar. Nunca chila na mes. E si que está. Fica na flama e si que está. E si que está. Fica na flama e si que está. E si que está. Festa se danha bajong, mini se bati chong. Ta puxanha xixa fazinha balong, bem pa curtisong. Notista quem tipo pode acredita, Dani toca pequena esta grita. Hoje na rasta nem cabo duvida, chou mandinha patrão.